muito bem, Nerd Patriarca, para mais um programa especial. Hoje vamos falar sobre músicas marcantes em animes e tokusatsu. Estou aqui hoje com o Ivaldo. Fala, galera, beleza? Estou aqui hoje com, mais uma vez aqui, com o Jonathan. Valeu, pessoal, e toma um ditado aí, hein? Quem tem música na alma jamais padecerá de solidão. Aê! Olha só. Caralho, hein? Profundo, hein? Poeta. Estou aqui forte, hoje com o Everton. Olá, e eu não preparei nada que nem o Jonathan, não, cara. Eu também não fui muito longe. Estou aqui hoje com o Sanderson. Fala, galera. Podia até falar uma frase de pagode aqui para tentar competir, mas tá difícil. Cara, e eu sou o Vinícius, e cantar japonês é foda pra caralho, então a gente só escuta, né? Então vamos começar logo essa bagaça e nos divertir nesse podcast. Podcast Nerd Patriarca. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele. Então vamos lá, né? Vamos começar essa bagaça aqui. A gente vai falar das músicas marcantes de animes e tokusatsu, certo? Boa, é isso mesmo. Vamos lá, Ivaldo, quer começar? Vamos fazer... Traga uma... Pessoal, vamos fazer... Tentar fazer uma ordem cronológica, mais ou menos. Hã? Tipo, começar, sei lá, começar com os do... Da Manchete, por exemplo, que a gente lembra. Mas... Aí, passando pelos desenhos que a gente assistiu tal, e tal. Diga, vamos lá. Diga, meu amigo. Traga uma música nostálgica para começar essa bagaça aqui. Cara, pra começar, tem uma que eu curtia pra caramba, adorava cantar, era quando eu era molequito. Um pequeno Ivaldo. É, um pequeno Ivaldo, bonito. Peludo, mas pequeno. Ah, não, sempre faz parte. Era a abertura, em português, olha só, em português, do Dragon Ball GT. Aquela música, eu não sei exatamente o nome dela, mas aquela que é Me Dê a Mão, não sei o que lá. Sorriso resplandecente. Deve ser isso mesmo. Essa música era muito legal, cara. Eu curti a ela pra caramba. A letra é legalzinha, a letra em português. A letra é legal, cara. Muito bonita. Muito boa. Mais ou menos, mais ou menos, né? Dragon Ball Z era bem legal. Mas beleza, fica legal. Então sugira outro, meu amigo. Aproveita que você tá comentando aí, já sugira mais um clássico. Do Dragon Ball Z, pô. Dragon Ball Z, a primeira abertura. Rechalá, rechalá, cara. Essa mesmo. Essa é da hora. Nossa, tava mal pra fazer aqui, que dando toda vez que eu faço. Você lembra? Hey, Jet, você lembra quando a gente tentou cantar no karaokê? Nossa. Lembro, cara. É nossa, foda, cara. Eu fico bom pra caramba. Até me surpreendi, Everton. É, eu também me surpreendi. O xalá, rechalá, vocês conseguiram tirar perfeitamente. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tava até tentando, pensando, né, em ensaiar um pouco mais e participar do concurso do Anime Friends do ano seguinte. De tão bom que ficou. Ia dar certinho, hein? Isso era a quantidade de bebida. A gente não bebia, né? Mas se tivesse bebido, realmente ficaria perfeito. Mas assim, o nosso diferencial era o sincronismo e a presença com de certeza. Palco, entendeu? Assim, claro, a letra não, né? A letra a gente ia ter que treinar. A letra é o de menos, cara. É verdade. Quem entende a letra? Depois de 5 latas de cerveja, não importa a letra, gente. Aí todo mundo acha que tem sincronismo no palco. É só encher de caixa cachaça aí que vai, que vai. Cara, e o Sanderson falou Xalá, Red Xalá, que é do Hironobu Kageyama, né? Que a gente viu no Anime Friends por acaso. Pode crer, bem lembrado. E o cara, cara, quando a gente começa a pensar aqui em música de anime, sempre tem alguns artistas que vão participar, estão em várias aberturas, são encerramentos, e os caras estão inseridos na cultura, né? O Hironobu Kageyama é um deles, né? É verdade, cara. E você comentou uma coisa que, além dele ser um ícone, né, dessa parte de músicas pra anime, pra tokusatsu, ou ele tá liderando a música, tá cantando, fazendo um trabalho solo, um single, ou ele tá no mínimo participando, ou ele é a segunda voz, o Hironobu Kageyama, ele tá em todos os projetos praticamente. Ah, cara, é ele que canta o Changeman, né? A abertura do Changeman, né? Ou não? Isso, é ele, né? Mesmo. Changeman. É da hora, mas... Você pode ver, tem esses caras, assim, eles pegam pra fazer uma franquia de anime, os caras se tornam lendas. Você pega, por exemplo, o Wada Koji, que faz a trilha sonora do Digimon. Pô, meu, o cara é foda. Que faleceu, né? Faleceu recentemente, né? Mesmo. Recentemente. E o Kageyama também faz a... É muito clássico, né? Changeman. Só o Changeman e o Dragon Ball já não era o suficiente, né? Ele ainda fez a segunda opening do Cavaleiro do Zodíaco. Sanseia. Ó, e é uma das músicas da minha lista aqui, cara. A Soldier Dream é muito boa. Ele e o Massacre lá. Essa música é muito foda. Soldier Dream é top, cara. Ivaldo, você lembra de Soldier Dream? Lembro. Ela não era música de abertura, ela era música da finalização dos episódios, não era? Não. Soldier Dream era a segunda open. A segunda open, né? Ah, não, tá certo. Eu tô confundindo com outra. Não, é isso mesmo. Blue Forever, acho. Corre, que você tá... vocês falam. É, isso. Vocês falam de Cavaleiro, eu só lembro da música da Manchete, gente. É cantada em português. A música da Manchete, se não me engano, é do Edu Falaschi, se não me engano. Cara. Edu Falaschi, ele cantou. Pegas o Fantasy. Era vocalista, cara, do Angra, era vocalista do Almar. Faça e levar. Não, mas a que o Sanderson comentou é a música do Trem da Alegria, não! Antigona, da Manchete, ah, né? Ah, tá. É. Essa mesmo, tem sempre alguém no cosmos e aí vai, né? Pariu, hein? Nossa, essa música eu me lembro assim no quarto, com 1 metro de altura, vendo TV na TVzinha de 14 polegadas, fica do míope perto da tela. Mas, sensacional. Mas eu não lembro de tocar essa abertura quando passava o Cavaleiro de... Ah, não. Sim, na Manchete, primeira temporada, viu? Na Manchete. Na verdade, quando o Cavaleiro do Zodíaco estreou na Manchete, a primeira abertura era bem bizarra, que eles tocavam aquela música, Os Guardiões do Universo. Do universo, onde vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. Se o inimigo é demoníaco, sua luta é mortal. Os guardiões. do vão. Pode crer, essa... E aquela eram música, cenas aleatórias, tinha... né, cara? Eram cenas dos filmes que, tipo, mil anos depois. Nada a ver. Uma curiosidade bacana, não sei se vocês lembram, né, mas na época eu lembro bem nítido, assim, essa música, a do Trem da Alegria, ela tocou em tanto lugar que ela chegou a ficar uma semana em primeiro lugar, nas mais pedidas, nas rádios tradicionais aí, Rádio Bandeirantes, Rádio... aquela antiga Rádio Rock lá, vocês lembram qual que era o nome? 89, tinha uma, a Transamérica, que tocava músicas diversas, né, também, e vira e mexe, você tava andando de carro com o rádio ligado, então, qual que é o seu pedido? O ouvinte ligava lá, o cara, pô, Cavaleiro Zodíaco, e ficava tocando o dia inteiro essa porra, velho. Não, fez tanto sucesso essa música, que na época que Cavaleiro Zodíaco, ele tava estourando, bombando na Manchete, tava quebrando o Ibope da Globo, de vários outros canais, eles chamaram aqueles meninos, que eu vou tentar descobrir o nome, tô tentando verificar aqui, pra Larissa cantar em outros canais. Eles mesmo, pra cantar em outros canais, meu. Você vê como que o negócio... Não, eu... Larissa, Larissa. Eu tinha o fita... A gente tinha fita cassete, nessa, né? Porra. O Cavaleiro do Zodíaco. Puta merda. Eu me achava estranho por ter a fita do E.T. Rodolfo. Nossa, é que a gente vê que a idade bate, né? Pra caralho. Tinha que pegar uma canetinha pra rebobinar a fita, tio. A galerinha que vai ouvir a gente aí vai ter que pesquisar no Google, velho. Eu vou colocar uma foto do que é uma fita cassete no Mas era bonita, tinha cara de coisa distinta, sabe? Um produto robusto. Não como esse cartãozinho que parece... Esse cartão SD parece uma pastilha. Todas as coisas hoje em dia tem um ano de validade. Essa fita cassete se pata no meu guarda-roupa até hoje. Funcionando, viu? Caraca, Sam, você falou uma coisa que é verdade. É, em média, um ano de validade pra qualquer coisa, né? Desde o celular até uma cirurgia no coração. É, tudo, um ano de validade. Pode crer. Se você for ver o Trem da Alegria na nossa infância, era uma coisa. Hoje, se você for pro Trem da Alegria, você saiu grávido ou morto. Não, mas o Trem da Alegria não fez muita parte da nossa infância. Pelo menos não. Já, foi já antes, já, né? Então, eles já eram um pouco mais velhos pra gente, eu acho, velho. Não tenho certeza. Mas eu não lembro de ter acompanhado, não. Só essa música do Cavaleiro. Mas eu tenho certeza que hoje em dia, Trem da Alegria é igual Carreta Furacão, né? É, basicamente isso. Caramba, te amo demais, velho. Não, faz parte, cara. Faz parte. Porra, mas estamos aqui pra isso. Voltando. Não, mas a Manchete, além do... dos animes mesmo, tinha outras muito, muito clássicas, né? Aí já a abertura, a letra traduzida da música original mesmo, que nem o do Yu Yu Hakusho, né? Que música, eu adorava essa abertura. Vocês lembram o nome dela em português? Eu não lembro, não. Em português, não. Eu sei em japonês. Que é aquela Hohehemi Bakudan lá, né? Isso. Ou é Smile Bomb. Smile Bomb? É uma tradução em inglês, né? Ah, tá. Smile Bomb. É muito trouxa, né? Colocar a legendinha aí, ó. Não, é... Você pode ter certeza que em português deve ser a alegria do destino. Deve ser o corre-corre da cidade grande, cara. Deve ser isso mesmo, deve ser bem isso. Cara, e o Yu-Yu, acho que o Yu Hakusho é o único anime que eu lembro, assim, que ele mudou a opening, mas não mudou a música. É verdade. Ah, pode crer, ele ficou Ele tem dois openings com animações diferentes e tal. Isso, mas a música é a mesma. A música é igual. É, só os encerramentos, que eu acho que ele tem uns 6 encerramentos diferentes. Agora, a abertura é a mesma música de abertura pra série toda. É, e é muito louca, velho. Eu acho meio da hora essa música. É legal pra caramba. Essa abertura em português é muito legal, boa, cara. É o que mais marca, né? E tá aí, mais uma das músicas que na infância toda molecada gostava de cantar. Eu gostava, pelo menos. Ah, pode crer, né? Essa e também é do Shurato, né, cara? Shurato. Shining Soul, velho. É legal pra caramba essa música. Coloquei aqui na lista também. É bonita mesmo. A Shining Soul eu gosto mais da versão em japonês, mas em português também achava da hora. O Shurato só tinha uma abertura, não era? É, uma. Até porque ele foi curto, né? Não. 20. Não, o Shurato tem. Ele tem duas aberturas, né, Vini? Puta, eu não lembro. Eu só lembro bem da Shining Soul, não lembro da segunda. É, ele tem duas aberturas na. Não sei se aqui no Brasil passaram as duas, né? Mas eu lembro de ter duas aberturas e um encerramento. É, saindo um pouco da manchete, uma música que eu também achava muito legal, mas esse desenho, se eu não me engano, passou na Bandeirantes. Foi o desenho do Bucky. Vocês lembram? Ah, Jibaco, cara. Vai, Jibaco. Pode não, crer. É Jibaque. Jibaque. Ah, é a bola Jibaque? Rosa. É a bola rosa sem malícia. Mas vocês se lembram da música? Eu lembro. Vocês lembram dela? Você lembra, Johnny? Lembro. Não, sim. Você não vai lembrar de nada, basicamente, da manchete pra trás. É bem louca. É, como é que era em português? É, toca um pouquinho aí pra gente dar uma ouvida. Funk, versão brasileira, dupla vídeo, São Paulo. Eu fico perguntando até onde eu posso chegar. Os desafios que no caminho eu irei encontrar pra enfrentar a vida. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim. Plano misterioso, agarro o sonho e vou, eu vou procurar. Sigo em frente, é meu destino, não importa o lugar. Coragem que eu terei, nada pode me deter, eu essa da música hora, é boa. É boa. Aí depois o refrãozinho, né? Ah, agarre o sonho, vou. E aí vai indo. Buck é legal, né? Essa é. É mesmo, né? E era um anime. Foi um anime meio. Underground. Meio jogado pra escanteio, né? É. Só não curtiu muito, não. E, assim, no começo eu também achei estranho. Mas aí a partir dos capítulos, acho que do quinto, sexto episódio, que ele ganha aquela outra habilidade lá das. Tipo umas ondas de energia preta, ficou bom pra caramba. Mas sabe por que foi isso? Porque. Na época do Buck, os animes estavam aqueles animes bonitinhos, dos heróis, legal. Aí você vai assistir um anime, o moleque chega e fala: meu, eu quero que se for do mundo, eu quero ser o rei do mundo, e acabou. E uma coisa que causava estranheza também é a qualidade gráfica do sim, anime, sim, né? A animação em si do Buck, ela eu acho que o estúdio não é um estúdio dos mais tops, né? Era um pouco mais simples, talvez chocava um pouco a qualidade do. Se bem do, que do eu sempre estranhei, os monstros eles têm um traço de Dragon Ball, cara. Será que. Ah, às vezes a influência nessa. Essa galera é. Ou mesmo não, desenhista, de repente. Isso, exatamente. Não, não é. Ah, não, mesmo desenhista não. Eu digo a influência, né? Do desenhista. Com certeza. É, né, pô, Dragon Ball é um marco, né? A gente trazendo mais aqui pros dias presentes. O Blue Dragon foi o mesmo desenhista do Dragon Ball também? Foi o mesmo. Foi, né? Foi o mesmo. O anime, o anime, né? É, o traço do anime, os monstros. Eu acho que o jogo também. É, o anime e o jogo. O mangá é do cara do cara do Death Note. Ah, tem mangá do Blue Dragon? Sim. Também, né? Bom, também não acompanhei muito pra dar opinião. Né? É, não posso opinar sobre isso. Aí, você, Sanderson, você lembra de algum anime aí, cara? Legal que você gostava de cantar pelado em casa? Cara, cantar não, né? Porque não tem muita parte cantada na música, mas um anime que eu achava a trilha sonora sensacional é Cowboy Bebop. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Até jazz, né, cara? Show. Era jazz, pode crer. É, jazz, folk. Desde a abertura até, até a última música lá, que é Real Folk Blues, que é bom pra bem caramba. Legal. Essa é a abertura, né? Não, a abertura, o nome da música chama Tank. Tá. É que eu lembro. É, bem pegada a jazz mesmo. E a última é voltada mais pro blues, né? Que o nome é Real Folk Blues. Muito boa, cara. Em geral, o anime sempre seguiu essa linha de música, né? Voltada pro jazz. Muito louco. Gostei. Cowboy Bebop é uma puta produção. Um anime, né? Referência bateria, até, né, hoje. O negócio é uma obra de arte, cara. Não é só um anime, é uma obra de arte. É verdade. A trilha é ele transcende a mídia, né? E pra você ver, cara, foi feito numa época, ele é bem antigo esse anime. E, cara, top, história top, tudo amarrado, não verdade. Precisa apelar pra efeitos, cara. Você pegar uma história boa, um enredo legal, acabou. Mas a qualidade do desenho também é muito boa, né? É muito boa. Mas assim, é uma qualidade muito boa, uma animação muito boa, mas não teve apelação pra efeitos visuais nem nada. É, não, mesmo porque eu acho que na época não tava disponível. Eu acho que era a melhor animação que dava pra fazer na época. Sim. É isso. Eu acho que muitas vezes o pessoal tá um pouco relaxado graças a essas facilidades, né? Essas animações computadorizadas, etc. Eu vou falar pra você. Hoje em dia, as ferramentas de hoje em dia. Hoje em dia eles estão relaxados pra muita coisa. Porque, sei lá, tem muito anime que tá saindo hoje. Até tipo animes, continuações de animes antigos. Que os caras fazem um desenho, sei lá, cara, não sei. Não, tem muita coisa ruim, pelo amor de Deus. O novo anime do Berserk, por exemplo, é uma coisa horrível. Nossa, é muito ruim aquilo. Pelo amor de Deus, né? Eu tiro pelo próprio Digimon, cara. O desenho do Digimon tá ficando muito ruim. E tá sendo feito pra vender boneco. Tá sendo feito pra vender boneco e vender jogo. Pronto, acabou. Então tá faltando boa vontade aí, né? O Dragon Ball, a última série do Dragon Ball, o primeiro arco foi criticado pra caramba pela qualidade das animações. Não sei se vocês lembram. Eles pegavam até screenshots dos episódios atuais, colocava dividido na tela com episódios antigos, e o pessoal só mandando bala, crítica negativa, porque tava horrível, velho. Aí eles melhoraram um pouco, tanto que esses episódios atuais aí já estão mais bonitos, né? Mas é desleixo, velho. Quer fazer as coisas na pressa, né? Só pode ser, não tem outro que... Sanderson, você falou com a Bob... Vinícius, você falou alguma coisa? Ou Everton, vocês já trouxeram alguma coisa? Cara, eu falei Soldier Dream, que tinha na lista do... Que tinha na lista do Jonathan também. Não, beleza, então deixa eu sequenciar aqui. Ô Jonathan, saindo um pouco do anime, cara, o que você acha da gente trazer um pouco dos Tokusatsu, hein, cara? Bora, eu tava esperando a deixa aí, Valdo. E tá aí uma coisa que tinha música foda, era Tokusatsu na época, hein? Pode crer, cara. É, assim, as músicas de Tokusatsu em geral, pelo menos na década de 80, né, final da década de 80, começo de 90, sempre tinham um estilo bem definido. Né, que é aquele rock, normalmente aquele rock mais progressivo, assim, a pegada forte de guitarra, então todas as músicas eram animadas, né, na maioria. Uma eu vou destacar aqui que eu gostava pra caramba, velho. O Tokusatsu não era dos melhores, assim, em termos de qualidade, mas a música de abertura eu achava muito foda, que era o Cyber Cops. Não sei se vocês lembram do Cyber Cops, né? A gente comentou. E a música de abertura é A Rua Tomorrow, o nome da música. E, cara, era muito louca essa música. Não sei se vocês lembram, mas era uma pegada animada, cara, te deixava empolgado pra ver o episódio. Eu não lembro do Cyber Cops. Empolgação, mas... Ô, Jonathan, você quer... Vamos tocar um pedacinho, Jonathan? Opa, vamos ouvir. Vamos relembrar aí. Cara, essa música é bem legal mesmo, hein? Legal, cara. Dá empolga, assim, no... E aí você vai ver o episódio... Mas uma música que me empolgava dos Tokusatsu, eu coloquei na minha lista, um dos poucos Tokusatsu que eu coloquei, porque tem poucas músicas boas, mas eu sabia que você e o Valdeão trazer mais, então eu não coloquei tanto. Pô, eu gostava muito da abertura do Flashman. Não sei porquê, eu tenho alguma coisa com essa música. Eu coloquei aqui na lista também. Cara, a abertura do Flash era muito show. Boa. Era eu gosto de Tokusatsu, não gosto dessa abertura, cara, não gosto de Tokusatsu. A música Shoshin Sem Flash, mano. Muito boa. Que canta o Takuki Itahara. E é um carinha, esse não é tipo um Akira Kushida da vida que fez 300 músicas, pelo menos famosas, assim, né? Ele deve ter feito vários, mas não que estouraram tanto quanto as que ele fez. Ele fez algumas músicas do próprio seriado, acho que ele fez 3 músicas no próprio seriado. Depois ele tem músicas em naquelas séries japonesas dos robôs, né? Geralmente de mecha, ou então aqueles Super Robot Tyson, que são as versões chibi dos robôs. Mas cara, o destaque dele pra mim é no Flashman. Ele, a música de abertura é muito boa. Essa música de abertura do Flashman é muito boa, velho. É foda. E ela já engatilha nada mais nada menos do que a música do Changeman. Oh, A do Changeman é mais famosa. É dele também, famosa. É dele também. Não é do Kageyama, a do Changeman. Sim, exatamente. A do Flashman não é dele. Não é do Tá, então eu tô confundido. É do Kitahara. Dengeki Sentai Changeman, o nome da abertura. Dengeki Sentai Changeman. As duas são muito fodas. O riff de guitarra do Changeman é foda, né? Pode crer. O encerramento do Changeman, a Fighting Pose, não, era Neversoft. Neversoft Changeman era legal pra caramba também. Não sei se vocês lembram do encerramento. Do encerramento? Pô, o nome é Jonathan. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Neversoft Changeman. Tô com um trecho aí, então. Cara, acho que o japonês tem, com essa questão de vício em karaokê, eles têm costume de cantar bem, né? Não precisa necessariamente cantar bem, mas eles gostam tanto de karaokê que acho que acabam cantando um pouquinho melhor que as outras pessoas. E eles bebem tanto pra ir no karaokê que eles perdem o freio moral, entendeu? É, o freio social. Canta... Aí o cara canta mesmo. Só não canta Festa no AP porque ele não conhece. Só o Edinho, cara. Até a versão japonesa do Festa no AP. Nossa, e será que tem a gemida igual a do nosso colega? Isso não. Vamos deixar para um próximo podcast. Esse aí vai ter história. Esse vai, viu? Agora eu vou pegar pesado, hein? Seguindo a sequência das músicas fodas de Tokusatsu, nada como a espetacular música da trilha sonora, lá mágica que seja, quando o Daileon luta no Jaspion. Cara, você lembra o nome, um pedacinho, ou é a música do Daileon mesmo? É a música do Daileon. É do Francisco Lopes. Acho que é do Massacre ainda, não é? Não, Akira Kushida. Akira Kushida, né? É do Akira Kushida, exatamente. É aquela... Vou tocar um pedacinho pra vocês lembrarem. Anti-guerreiro Daileon! Oh, galaxy, oh, ないぞ、エンジンフルパワー、夢と冒険追い求め、男一人の旅を行く、ダイレオン、ダイレオン、小惑星戦闘ボタン、ダイレオン。 お口だ。Ele domina os detetives espaciais, né? Essa ficou conhecida como o cara, cara tossiu. O cara tossiu. Uma das melhores. Uma de, das melhores. Brasileira é uma merda. Adaptar. É isso que eu tô pensando. A zoeira não tem limite. Ou o povo apresenta a legenda da hora. Eu não sei, pode crer. Eu não sei se vocês lembram, pessoal. Esse daí foi um dos primeiros memes, antes ainda de WhatsApp. Foi um meme que foi espalhado por e-mail. Por e-mail, por PowerPoint. O pessoal ia mandando assim o videozinho ou uma animação em flash anexada no PowerPoint, velho. Era bizarro. Junto com a Havaianas de Pau. Havaianas de Pau também é clássico na internet. Clássicaço, velho. O foda dessa música é que, além dela ser boa, sempre que ela tocava, você sabia que o Dylan ia vir dar um cacete no monstro tão grande que ia dar dó do monstro, cara. Eu adorava começar isso na mão usada nos caras. Não, o Akira Kushida, que nem como ele canta essa música também, ele é praticamente o rei dos tokusatsu e dos Metal Hero, né? Principalmente com o Jiraiya, né? Nossa. E Giban, né, cara? Nossa. É, Jiraiya, ele fez quase todas as músicas do Jiraiya. Impressionante. Aproveitando que a gente tá no Jasper, pessoal, só pedir licença, então eu vou citar mais uma música que eu tinha notado aqui da série. Que é. Essa não é do Kushida, é do Aitakano. E o nome da música é Nepuyaro. Que é uma música que normalmente é um tema das lutas do Jasper. Geralmente eles colocavam na série naquele momento de reviravolta, assim. Seria legal até colocar um pedacinho, se possível, porque essa daí é meio desconhecida pra galera. Essa... やられちまうぜ、グツグツするな、嵐を呼ぶぜ、火花が散るぜ、止めても無駄だ、やけどをするぜ、母を知らない、この分の怒り、勇気が É, a hora que ele tava dando a virada na batalha, começava a tocar. A abertura do Jasper a gente não falou, mas é bem foda também, né? Come on boy, tsurai toki hodo come on boy, warao ze, sousa yuki ga sugu modoru, otoko da mon.さだもんな、心の炎が眩しいもんな、振り抜けた小さな木の目を開ければ、無限の明日、ジャスピオン、大きな吐くほどジャスピオン、不足はないぜ、 ah, Ah, isso aí não. Como um boi. Essa é foda, cara. E outra abertura de... Pode falar, fala, Johnny, fala. A versão português, cara, tá me fugindo da memória aqui, mas tinha a versão em português. Tinha a versão em português? Tinha, cara, como é que era? Vai falando aí, eu vou lembrar. Caralho, eu vou... Não, eu sei a como... A versão é. Portuguesa, peraí, acho que eu lembro. Ah, é assim, ó. Ei, você, presta atenção. O que eu vou dizer? É, isso. Sou um guerreiro que vai te defender. Aí vai indo. Caralho, que foda. Eu não lembrava da versão. Eu acho que eu tenho essa daí, Jonathan. Eu tô ligado qual que é. Cadê? Manda aí. Da linda, minha alma te chama. Vem pra minha cama. Quero amar-te, A gente essa, tem que explicar, é quando eles estavam voltando na praia. Um dia a gente tem que explicar o Rick. E assim, todos os podcasts a gente tem que dar um jeito de colocar ele igual o Supla no Pior dos Clips. Em qualquer tema e todos os programas, de, independente do tema. É isso eu lembro, gente, eu assistia. Eu piores clipes de guerra, Otávio Supla. Mas igual aqui, ó. Ah, um podcast sobre economia. A gente põe o Rick, da linda. Porra, ótimo. A gente transcende a parada, entendeu? Dá até pra colocar nos que. Tem que rever todos foram gravados. Então, pra encaixar antes de lançar. Eu sou super a favor, viu? Quem que é o próximo da lista aí? Ó, fica vamos, vontade, seguindo numa ordem mais cronológica, né? A gente já falou muita coisa da Manchete e tal, né? Aí, um desenho da nossa infância, Valdo, escuta esse riff aí, ó. Essa é uma música que você fica animado escutando ela, cara. Não, e o foda dessa música é que ela não é nem abertura, nem encerramento, né? É música de batalha, né? Não, o melhor quando a gente ouviu Braveheart pela primeira vez é poder limpar a mente de ver a Angélica dançando a porra da abertura do Digimon. Digimon, digitais, Digimon são campeões. Mas eu tava pensando justamente agora, cara. Ela usava uma saia bem curtinha na abertura. Saia? Naquela época não tava velha. Era saia ou era short? Eu acho que era uma... Tinha uma aquela calça jeans? Não lembro. Calça jeans. Ah, é? Ela tinha aquela pinta na coxa lá característica. Ela tinha que mostrar, tinha, né, cara? Eu acho que ela tava de calça jeans, boné e mais algumas coisas. Ô Everton, eu acho que ela tinha, porque hoje ela tá tão magra que a pinta deve ter dissolvido, velho. Cara, e o pior é que a gente não pode nem conhecer a abertura que original do Digimon. É. E é um espetáculo. Que é muito foda. É Butterfly, é isso? Hoje, né? になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がマシさこれ以上しゃれてる時間はない何がウォーウォーウォーウォーウォーこの空に届くのだろうだけどウォーウォーウォーウォーウォー明日の予定もわからない無限大な夢の後の何もない世の中 Butterfly. É espetacular. Eu acho que na época que passou na Globo, a única música que a gente chegou a conhecer foi na hora da Evolução que tocava. O riff era Braveheart. A música da Braveheart era da Evolução? Tá certo, é isso mesmo. Isso, da Evolução. Então Braveheart tocava, não tocava? Tocava. Tocava. O riff tocava na parte. Tocava. Tocava o riff, tocava a música na hora que ele tava evoluindo. Sim. A abertura era aquela abertura bizarra, né? Digi evoluído, exatamente. Era aquela abertura bizarra. Braveheart e a Butterfly são uma das queridinhas dos eventos, né? Sim. Sempre tem alguém no evento, que alguma banda que faz uma palhinha de uma dessas músicas, ou então até nos karaokês lá de competição, sempre tem alguém que manda uma dessa. É tipo Toca Raul de evento de anime, né, velho? É bem isso, cara. Agora peguem essa trilha aqui. Muito louca também. Nossa, o Samurai X, né, velho? O cara mete espada em todo mundo e olha a abertura dele. A abertura de Sailor Moon da porra. Não, parece abertura de filme de comédia. Cara, o Samurai X é um daqueles clássicos que eu assisti um anime picotado e li o mangá inteiro. Por isso que assim, eu não tenho nenhuma memória de musical do Samurai X. É, você que evocou a música. Você lembra do encerramento? Era legal, cara. Eu acho que... Não sei se o nome era Heart to Sword, alguma coisa assim. Era legal. Heart of Sword, não era? Heart of Sword. Assim. É da hora essa daí. Vamos ver um pedacinho. Essa é da hora. Pra compensar essa merda que é essa abertura. Essa merda. Essa era bem essa melhor. Essa música é muito, né, boa. Velho? Essa música, é hora, se eu não me engano, era de uma banda chamada TM Revolution. Que também faz música que essa banda anime, faz, né? A música dar com palco anime. O vocalista dessa banda, ele criou outra banda depois chamada Big Don's Boys School. Que também fez muita música pra anime, muita música boa pra anime. É, de nome assim. Ó. Não é. Quando eu falar a música, vocês vão lembrar. Mas com as mais novas, eu não sei se vocês vão querer falar agora. Beleza. Roda aí, quem é o próximo? Ó, tenho mais umas antigas aqui, hein? Por favor, vai lá. Ah, tipo, volta. Já que a gente saiu um pouco da manchete, vou trazer uma palhinha aqui de uma que eu acho que vai fazer vocês se arrepiarem. Morph Power Rangers, cara. Cara, essa e essa música top. É muito top. Oh, eu nunca escutei. Eu queria escutar a música de abertura do Sentai que baseou o primeiro Power Rangers. Qual o nome? Ah, Zio Ranger. Não deve ter nada com a música, né? Não, não, não. Não tem. Eu não sei, cara, se. Cara, mas essa música do Power Ranger é muito boa. Eu lembro de uma vez que eu botei pro meu pai ouvir, eu falando, pai. Vocês já viram o cara que toca essa música? Não. Já? Apelidado Buckhead. É, Butthead. Buckhead, sei lá. Não, cabeça de balde. Ele é um puta de um guitarrista, esse cara. Então, ele tocou essa música, cara. Ah, é? Ele tocou essa música? Porra, e ele tocando, toca mal, viu? É, ele toca pra caralho. Então, eu tô sendo sarcástico, o cara toca demais, cara. Eu sei, eu entendi. O pai curtiu pra caralho essa música e quando ele começou a ouvir pro Google Power Rangers, ele me mandou tomar no cu, né? Até lá, quando ele tava ouvindo a guitarra, tava louco. Santos, você me falou isso, eu lembrei. Vini, você lembra como que a gente tava em um dos eventos aí de anime que a gente costumava ir? Não sei se era o Friends. Uma banda começou a tocar essa música. E a gente parou pra ouvir assim, caramba, foda, sabe qual que é? Ah, não sei. Sabe qual que é o nome? Aí, beleza, o cara cantando a letra. Aí no final, Go Power Rangers, gente. Ah! Caralho, não. Ficou chocado, velho. Chocado na hora. Mano, eu falei, o cara deve estar colocando um metal que ele gosta ali no meio só pra fazer parte do setlist. No final era do Power Rangers. De repente o cara vem com Power Rangers. Mas tem que você ver, cara, uma música feita por um Tokusatsu, que velho. Porra, é muito foda, cara. Toca um pedacinho, por favor, dessa daí do Power Rangers, mas a versão do movie. A versão que eles fizeram pro filme americano, que também é a mesma letra, mas a batida é diferente, é legal pra caramba. Então vamos fechar aqui com a música do Power Rangers, a versão do movie que beleza. O Jonathan trouxe pra gente, né? Foda. Muito beleza. Bom. É, acompanha o Nerd Patriarca no nosso site, no Facebook, nos agregadores de podcast. E é isso, pessoal. Um abraço. Falou, escutem galera. As músicas. Valeu. Valeu. Falou, galera. Valeu.